Demorou, o mundo gira e nós que dá o show. Sei que 10 entre 10 quer mandar no jogo. Se é pelo bem, eu já não sei, vai mais além. Quem quer viver no pano de alguém? Quem? Você? Então só tipo C. Eu só quero meu direito de escolher. Nós que tá nas ruas, de bombeta e calça larga, estampando nas camisas os logo a nossa marca pra mudar o tom. Nós estamos no mundão, fazendo muita rima e celebrando com os irmão. É nossa cara, elevar a caminhada, não ser saco de pancada, ser dos bom e não da fala. Chegar com classe, com o estilo que é da gente. O rap fortalece e mostra a nossa gente, ele não falha. É rap, é na vaia, já se envergonhou, mas também manda vaia. Tamo junto, mesmo moio, mesma caminhada. Picadilha 2000 grau, 1000 grau essa jogada de fazer os preto crescer, fazer os loucos chapar, fazer a terra tremer e as mina dançar. Os preto crescer, os loucos chapar, a terra tremer e as mina dançar. Se for pra ser, tem que ser de coração. Faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman nas ruas pra somar. Quem quiser chegar, demorou, é nós irmão. Se for pra ser, tem que ser de coração. Faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman, ou oh, como tá? Avisa os maloqueiros que é o rap que vai chapar. Cês querem me contar, é muito fácil. Nas ruas de Caracas, onde eu passo a maior parte do tempo, rimando no relento, com os loucos sem dinheiro e com talento. Às vezes se falta é tempo, mas sem faltar invento espaço pra expor meus sentimentos. Livre quanto o vento, bailando no ar. Quem vai querer julgar, anda logo. Fala das bebidas, dos olê e do que eu faço. Esqueço da sua vida, sem causar intriga. Essa é sua cena, a minha é fazer rima. Vou retomar o controle, se correr dá tempo ainda. Longe dos migué que atrasa a corrida. Se marcar eu mudo o passo, sempre no compasso. Tem que ser de coração, faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman nas ruas pra somar. Quem quiser chegar, demorou, é nós irmão. Se for pra ser, tem que ser de coração. Faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman, ou como tá? Avisa os maloqueiros que é o rap que vai chapar. O rap chegou, muita gente abraçou, muita gente rimou, muita gente parou. Outros tanto colou, outros veio e ficou. Tantos anos passou e veja quem sobrou. Eu tô junto, só paro na cidade do pé junto. Rap, hip hop é meu assunto, é meu mundo, é minha vida, meu consumo, meu dia a dia, minha expressão, minha correria. Fortalece minha estadia aqui nessa terra onde o mal impera. O rap me dá forças para seguir. Não posso mais parar, não posso desistir. MC Soul é Alme Flow, chapou, chapei, nunca cansei. Valeu, Dobermans, tá aí o play. Se for pra ser, tem que ser de coração. Faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman nas ruas pra somar. Quem quiser chegar, demorou, é nós irmão. Se for pra ser, tem que ser de coração. Faz as pretas balançar e os loucos levantar as mãos. É Doberman, ou como tá? Avisa os maloqueiros que é o rap que vai chapar.